Amor, amor, amor, agora é sério, pus aliança no dedo. Amor, amor, amor, meu coração é todo seu, não tenha medo. Eu que nunca quis saber de nada, não saía das baladas, adorava as madrugadas, decidi que é o momento de parar de vez com a sacanagem, embarcar nessa viagem, de uma vez tomar coragem, te pedir em casamento. Eu nunca imaginei na minha vida que um dia eu seria homem de uma só mulher. Quando você chegou, tudo mudou, me apaixonei, tô aos seus pés. Calabi! Agora é sério, pus aliança no dedo. Amor, amor, amor, meu coração é todo seu, não tenha medo. Amor, amor, amor, agora é sério, pus aliança no dedo. Agora eu tô falando sério, eu mudei, eu tô mudando. Meu coração é todo seu, não tenha medo. Não tenha medo. Eu que nunca quis saber de nada, não saía das baladas, adorava as madrugadas. Momento de parar de vez com a sacanagem, embarcar nessa viagem, de uma vez tomar coragem, te pedir em casamento. Eu nunca imaginei na minha vida que um dia eu seria homem de uma só mulher. Quando você chegou, todo mundo me apaixonei, tô aos seus pés. Meu coração é todo seu, não tenha medo. Medo, amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima, assim, assim. Amor, amor, amor. Agora é sério, pus aliança no dedo. Maravilha. Amor, amor, amor. Meu coração é todo seu, não tenha medo. Aliança no dedo. Amor, amor, amor. Meu coração é todo seu. Meu coração é todo seu. Não tenha medo.